sentir o mar, sentado na pedra, sentado na areia. E senti uma barcarola criar devagar esta melodia. Tinha a crista e vaga desta vaga história da arte marinheira. Luzia na prata mais rica, mais rica, mais rica que havia. E aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na maresia. Maresia na serra, um olhar sobre o mar levado até à beira-serra, através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Maresia na serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves. Visto da beira-mar, o mar é lindo e majestoso, tanto quando está calmo e chão, ou quando o vento sopra forte e as vagas alterosas se abatem na praia contra as falésias e promontórios e fustigam os navios. Ao largo ou junto à costa, em vias de temporal ou até de calmaria, o perigo espreita as embarcações pequenas e grandes. Diz que quanto maior a nau, maior é a tormenta. Infelizmente, os naufrágios vão sucedendo ao longo dos tempos pelo mundo fora. Hoje vamos falar de alguns naufrágios que assombraram e vitimaram pescadores, tripulantes e passageiros. Assim, logo à partida, vem à lembrança o desastre do paquete inglês Titanic, que se afundou no já longínquo ano de 1912, depois de chocar contra um iceberg no Atlântico Norte, vitimando 1517 passageiros e tripulantes. Muito se escreveu sobre o assunto, de grande impacto mediático, chegando mesmo a se realizar em filmes, pelo menos dois que vi, e causaram grande impressão na opinião pública. Fazer com que o mar cresça. quando se fala do afundamento do Titanic e do milhar e meio de almas que nas águas geladas do Atlântico Norte aí apareceram, pela sua dimensão, dá a ideia que terá sido o naufrágio da história que terá causado o maior número de mortos. Mas não. O maior acidente marítimo que alguma vez causou o maior número de vítimas foi o do navio de passageiros alemão Wilhelm Gustloff. O Wilhelm Gustloff foi inaugurado em 1937 por Adolf Hitler. Era um navio de 206 metros e meio de comprimento, deslocava 25 mil toneladas e chegou na sua viagem inaugural em cruzeiro a visitar Portugal, entrando no Tejo a 25 de abril de 1938, com destino à Ilha da Madeira. 1 de setembro de 1939 deflagra a Segunda Grande Guerra Mundial. O navio é então transformado em hospital e de seguida utilizado como dormitório para as tripulações submarinos das bases do Mar Báltico. Quase no final do conflito, devido à investida do exército soviético e com a guerra perdida para a Alemanha, coube ao Wilhelm Gustloff a missão de evacuar refugiados, feridos e militares em fuga. Assim, a 30 de janeiro, pelas 12 horas e 15 minutos, acompanhado do paquete ANSA, o Wilhelm Gustloff, com capacidade para cerca de 1.500 passageiros, zarpa do porto de Gotenhafen, transportando mais de 10.500 pessoas. Perseguido por um submarino soviético, é afundado pouco depois das 21 horas, arrastando para a morte 9.343 almas. Foi este o maior desastre marítimo da história. Marinheiro do mar alto, que no mar hás de morrer, que segredos te ensinaram, que te não vejo a temer. Quem me dera, quem me dera andar na vida sem medo. Homens do mar e do fogo, qual é o vosso segredo? Quem me dera, quem me dera andar na vida sem medo. Homens do mar e do fogo, qual é o vosso segredo? Fogueiro do fogo quente, e que o fogo há de que segredos te ensinaram, que te não vejo a chorar. Quem me dera andar na vida sem medo. Homens do mar e do fogo, qual é o vosso segredo? Quem me dera andar na vida sem medo. Homens do mar e do fogo, qual é o vosso segredo? Na costa atlântica de Portugal, vários naufrágios tiveram lugar. Foi o caso do navio nigeriano River Gurara, um cargueiro de 175 metros de comprimento, que se afundou ao largo da costa de Sesimbra, próximo do Cabo Espichel, a 26 de fevereiro de 1989, em viagem da costa do Marfim para a Grã-Bretanha. Antes de naufragar, o navio partiu-se em dois, tendo a proa assentado a 200 metros da costa, a 30 metros de profundidade, enquanto a polpa caiu a 100 metros e a cerca de 20 metros de profundidade. Ocorreu ao pedido de socorro a fragata Hermenegildo Capelo, conseguiu salvar 27 dos seus 48 tripulantes. Outro naufrágio na costa portuguesa de grande mediatismo

O arrastão de pesca Ilha de São Vicente foi lançado à água nos soleiros navais de Mondego, na Figueira da Foz, a 22 de outubro de 1953. Após 37 anos de faina, a 18 de outubro de 1990, quando se encontrava a laborar a sul das Canárias, foi abarroado pelo navio liberiano Ionian Wind, originando o seu afundamento e a consequente morte de 19 dos seus 29 tripulantes. Muitas mais dezenas, centenas e milhares de naufrágios tiveram lugar em todo o mundo. Fica aqui este nosso pequeno registro. Este apontamento teve apresentação, sonorização e montagem de Zé Conde. Dor que não se acalma neste mar que nos prendeu, mágoa que nos cerca a alma, sinais que o tempo esqueceu. Quantos barcos já ficaram nos caprichos do mar alto, quantas saudades deixaram nos caminhos do basalto. E anda a gente a perguntar sem ninguém para responder, até quando isto há de ser, isto há de ser, até quando Deus quiser, até o mar se acalmar, até as razões do vento nos deixarem navegar, até quando Deus quiser, até o medo acabar, até que as paixões do tempo adormeçam com o mar, até quando Deus quiser. Sempre que o inverno volta, o mar chega-se mais perto. Alguns dizem que é revolta, outros não sabem ao certo. Faz quebrar a nossa sorte, faz tremer a nossa vida. Cada vez bate mais forte, não tem hora nem medida. E anda a gente a perguntar sem ninguém para responder, até quando isto há de ser, isto há de ser, até quando Deus quiser, até o mar se acalmar, até as razões do vento nos deixarem navegar, até quando Deus quiser, até o medo acabar, até que as paixões do tempo adormeçam com o mar, até quando Deus quiser. Tanta dor que não se acalma neste mar que nos prendeu, mágoa que nos cerca a alma, sinais que o tempo esqueceu. Quantos barcos já ficaram nos caprichos do mar alto, quantas saudades deixaram nos caminhos do basalto. E anda a gente a perguntar sem ninguém para responder, até quando isto há de ser, isto há de ser, até quando Deus quiser, até o mar se acalmar, até as razões do vento nos deixarem navegar, até quando Deus quiser, até o medo acabar, até que as paixões do tempo adormeçam com o mar, até quando